pra quem não conhece. Esse é o mundo real das notas, onde só linha de frente brota. Pra voltar com dinheiro na mão, papo de visão. Pega a visão na corrida pelo dinheiro. Já perdi vários parceiros pelos carros nervosos, cordão e a cor do cifrão. Atividade, atividade. Na terra onde pobre só tem nome, tem que ter visão de longo alcance. Na sede de quem tá no front, com sentido de Kalashnikov. Brota, brota, pra ter visão de longo alcance. Na sede de quem tá no front, com sentido de Kalashnikov. Brota, brota, pra ter visão de longo alcance. Tudo passa e o tempo não volta. Quanto mais corrida, mais conquista. Pra subir na vida tem que ter visão. Isso é de coração, não desacredita. Não me cansei, pois essa corrida é a única saída. Sem revanche pra quem desistiu da trajetória, mesmo sendo otimista. Me dediquei vendo o mundo das notas, gerando guerra sem fim. Esse momento de paz aqui, buscando o melhor pra mim. Pronto pra vitória, sem esquecer dos que choram e o gueto vive em mim. Vida longa de glória, sim, muita fé pra prosseguir. Muita positividade pra aquele que corre atrás mesmo quando tá osso. E se deixar a peteca cair, resgata lá embaixo no fundo do poço. Não chora, para, seca cada gota. O mundo não merece, não demonstra fraqueza na frente de ninguém. É o escudo pra quando tá não tá em xeque. Pra quem não conhece, esse é o mundo real das notas, onde só linha de frente brota. Pra voltar com dinheiro na mão, papo de visão. Pega a visão na corrida pelo dinheiro. Já perdi vários parceiros pelos carros nervosos, cordão e a cor do cifrão. Atividade, atividade. Na terra onde pobre só tem nome, tem que ter visão de longo alcance. Na sede de quem tá no front, com sentidos de Kalashnikov. Brota, brota, pra ter visão de longo alcance. Na sede de quem tá no front, com sentidos de Kalashnikov. Brota, brota, pra ter visão de longo alcance.